Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro. Sonata número 8 apresenta um grande contraste em relação a número 7, e é claro que apresenta três movimentos, então ela já é uma sonata mais concisa, apenas no número de movimentos. E no lugar de um scherzo, nós voltamos a ter um minueto. Thank you. Sonata número 80, um grande contraste em relação a de número 7, e é claro que apresenta três movimentos, então ela já é uma sonata mais apenas considerando o número de movimentos. E no lugar do tamos a ter um minueto, que é digamos, um movimento mais comportado, né? Um gênero mais comportado que o scherzo. É a sonata número 8 em Sol maior, opus 30, número 3, de Beethoven, com os movimentos Allegro assai, tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso, e Allegro vivace, ao piano Maria. Thank you. Thank you.

Thank you. Este foi o final do programa Música de Câmara, que neste mês apresenta a integral das sonatas para violino e piano de Beethoven. Muito obrigado e até o próximo programa. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro.